Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu sempre peço uma coca com limão e gelo. Aqui quem fala é o Abutre e eu estou há 48 horas sóbrio. Ah não, desculpa, 24. Aqui quem fala é Ivan e Shimira, seu puto, ainda estou esperando aquele estilo. Aqui é o Antônio e eu já dormi na rua. Que ridículo, tá bom. Esse é o Nerdcast com personagens incógnitos. Ninguém quer se identificar pra falar suas histórias de birita, rapaz. Meu nome é Abutre mesmo. Tá bom, então. Estamos aqui justamente para falar, cara, isso é um papo de bêbado. As histórias de birita desses malucos, porque eu não tenho nenhuma. Sou o único... Jovem Nerd é o motorista hoje da galera. Eu sou exatamente o motorista designado deste Nerdcast. E vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Verdagal, vamos para mais uma leitura de e-mails no Nerdcast. Vamos lá. Que houve? Que animação é essa? Não, não, não. Normal. Normal. Eu não fico empolgadaço porque eu vou ler e-mails. Muito bem, recadinhos. Prêmio Podcast. Prêmio Podcast. É que eu tô chupando uma bala pra dor de garganta. Tá foda, entrou aqui uma frente fria. Calor, frio, calor, tá foda. É frente fria quente, né? Então, um coquetel isso aqui. Votem, está lá até o final do mês, está quase terminando. Isso, até o final de outubro de 2008, o Prêmio Podcast Jovem Nerd concorrendo na categoria Humor. Tem muita gente que acha, Azaghal, que o Jovem Nerd está perdendo para esse podcast, está perdendo para aquele podcast. Na página, as votações são diárias, daquele dia. Então, por exemplo, alguém votou no podcast X no dia, teve mais votos que o Nerdcast. O que interessa é a categoria Humor. O que mais? Também estamos concorrendo em outra premiação da revista Info, Azaghal. Olha aí, sem pedir. Sem pedir, nós fazemos uma propaganda de graça porque queremos ganhar. Significa o quê? Você tem que comprar a revista Info e você pega um papelzinho com a votação dos melhores sites. O que foi o melhor de 2008, certo? Neste universo. É, a gente tá na categoria blog. Melhor blog. Marque o xizinho no Jovem Nerd e mande pelo correio. Já está selado, não precisa pagar nada. Esta semana, Azaghal, estamos de novo no podcast dos outros. Exatamente, aproveitando que eu não participei do programa de hoje, né? Tá bom. Eu estou lá no podcast Mona Lisa de Pijama. Exatamente. Então, lembra quem ouviu a Senhora Jovem Nerd, a portuguesa, algum tempo atrás. Agora tem a Lotona e a Azaghal falando sobre coisas muito machistas. Cara, assim... E a galera do Rapadura Cast também. Se vocês acham que eu sou machista, vão lá ouvir, clique aí no link no site jovemnerd.com.br. No post deste Nerdcast tem um link para Mona Lisas. E vote nelas no Prêmio Podcast, por que não? Por que não? Pode ser uma coligação, né? Uma coligação, a gente sempre fala. Ela fala pra votar na gente, a gente fala pra votar. Vote, aproveita que você está lá. Pra votar lá, você tem que ir do site dela, né? Sim. Então aproveite que você vai lá ouvir o podcast delas e vote nelas também para o Prêmio Podcast, certo? Outro recadinho, Leandro Caracciolo, o autor de Nanoc. Na verdade, Nanoc é uma criação de Azaghal com o roteiro de Leandro. E ilustrações de Harold Android. Harold Android Stricker. Sim, ele tem um blog agora, ele faz charges. Na verdade, na sexta-feira, hoje, dia 17, quando esse programa está sendo publicado, de 2008, se vocês não estiveram no futuro, ignorem. O blog está nascendo. Está nascendo. É o primeiro dia. Ele trabalha... Eu estou esperando que ele funcione. É, né? Porque hoje, na quinta-feira, que a gente está gravando os e-mails, não tem nada não ainda. Tem nada, só a gente vai ficar com cara de tacho. Não, né? Ele que vai ficar. Tá, é verdade. Então, ele trabalha no IDGenal, ele é ilustrador de lá, e agora ele tem charges oficiais. O endereço é idgenal.com.br/humorbeta. Tem o um link aí no post também. Ele disse que é humor beta, porque se não tiver graça, não tem problema que é beta. Excelente. Dois blogs já baseados rapidamente. O Draconiano, do nosso amigo Fernando Russo, o Tocano, que também não está participando desse Nerdcast de hoje. Também não. E o podcast Dissidente, Dimensão Nerd, que está fazendo sucesso. Muito sucesso, excelente, toda semana. E-mails de voz. E aí, galera do Jovem Nerd, aqui é o Rodrigo Mota, de Campina Grande, na Paraíba. Parabéns pelo Nerdcast, Serial Killers. Foi muito engraçado mesmo, e eu fiquei esperando o Alotano vomitar em algum momento, mas ele conseguiu segurar. Só uma coisa pra comentar, em relação ao Jack Estripador, a teoria que foi citada no, por cima, né, no Nerdcast, ela já é meio que uma versão oficial, não oficial, né, do que aconteceu. Não oficial porque ela nunca vai ser admitida, porque envolve a realeza britânica, a maçonaria, são duas organizações poderosas. Mas existem documentos reais e depoimentos que conseguem reconstruir a história, né. Que mais ou menos aconteceu foi o seguinte: um dos príncipes britânicos, se não me engano, o príncipe Albert, ele teve um filho com uma plebeia, e uma das prostitutas daquela região ficou sabendo de tudo e espalhou para várias coleguinhas, né? Daí, para abafar o caso, teria enviado um senhor para assassinar todas as prostitutas daquela região, né? Uma queima de arquivo, como acontece muitas vezes na história. É isso aí, valeu, um abraço a todos, parabéns pelo Nerdcast. Muito bem, muito obrigado, muito sucesso no Nerdcast anterior de Serial Killers. Eu achava muito bom, né? Tema muito denso, né? Uma coisa complexa. Sim, né? As pessoas... Mas gostaram, a gente soube dosar bem, né? A gente soube, ficou muita coisa de fora. Na edição. Tem coisas que transformariam muitos dos integrantes em monstros. Que ridículo! Eu tô criando essas lendas... As pessoas Cara, vão acreditar. Tá lá, tá gravado. Primeiro e-mail, Glenn Rivieri, 28 anos, arquiteto. Olha só, botou a profissão dessa vez. É, de Natal, Rio Grande do Norte. Que coincidência, o Nerdcast sobre serial killers bem na época do retorno de Dexter. Uma pequena correção. É que vocês disseram que foram dois Nerdcasts sobre a pior condição humana, mas o anterior a eles foi sobre a Microsoft, então já são três na sequência. Piadinha infernal. Mas esse e-mail é pra falar de um filme que vocês não mencionaram, que eu acho que vale a lembrança por ser a única comédia envolvendo um serial killer. É o filme Mamãe é de Morte. Serial Mom, de 1994, onde a Kathleen Turner faz o papel de uma mãe que começa a matar geral para proteger os filhinhos dela de tanta maldade que há no mundo. Você viu esse filme? Cara, vi. Eu também, é muito bizarro. É bizarro filme. Ver a Kathleen Turner velha. Velha? Ela tá velha nesse Mais filme. Ou menos, né? Já tá inflada. 94? Tá velha. Tá velha hoje. Não, nesse filme ela já tá meio velhoca. Na época que passou eu gostei, mas a regra dos 15 anos tá aí possivelmente pra me desmentir. Eu acho que o filme é ruim pra caralho. Cara, eu lembro que eu vi esse filme e já não achei grandes coisas quando assisti, então. Porque eu tava querendo rir, porque teoricamente era uma comédia, mas tinha umas coisas grotescas, né? Ah, whatever. Ela tirava uma lança de dentro do cara, saiu o fígado do cara, junto com a empalada. Deve ser pra ser engraçado, né? Mano, que a mãe obriga os filhos a comerem fígado. Caraca, que nojo. Amanda, 18 anos, Uberlândia, Minas Gerais. Olá, senhores e senhoras nerds. Eu sou fã do Nerdcast, mas meu irmão é um fã completamente viciado. Olha aí. Não aguento mais tudo o que o Lourenço... Cara... Lourenço? Que sacanagem. Não, assim, eu entendo que talvez seja o pai dele, chame Lourenço, ou o avô, né? É, seu Lourenço. Mas por é, né? Fala, Lourenço. Que nome, né? Ultrapassado, né? É que nem Eliseu Drummond. É, não. Otávio. Olga. Nomes de velhos. Certos nomes eles deviam ser, né? O cara do cartório devia falar, tem certeza? Já passou da fase desse nome. Já... Não que o meu seja grande coisa. O meu é uma merda foda. Tudo que o Lourenço fala está relacionado com o que vocês falam no podcast. Olha só. Do nada ele resolveu gostar de Star Wars, Poderoso Chefão, O Hobbit, Senhor dos Anéis, entre outros. Muito bom, parabéns, bom, né? Tá sendo bem educado, garoto. É muito melhor isso do que gostar de funk, de dança do quadrado, é, né? Da dança do machixe ou da p***. Concordo. Então, já que ele escuta tudo que vocês dizem, por favor, pede para ele não me pagar, porque eu não preciso mais do dinheiro que eu prestei. Já tá você mudando. Ela pediu para ele pagar o dinheiro que ela emprestou. Não pague. Não pague. Não pague. Agora já era, né? Whatever, né, cara? Fica pelo nome. Muito obrigado e parabéns pelo melhor podcast do mundo, jovem. Eduardo, 26 anos, publicitário, São Paulo. O Nerdcast sobre serial killers estava excelente, mas eu achei que alguém iria comentar sobre o filme francês Perfume, a história de um assassino. Vários e-mails sobre esse filme, que conta a história de Jean-Baptiste Renouil. Whatever. John Batista, esse filme passou em branco. Não passou, não. Que nasceu com o fato mais apurado do mundo, aprende a arte de perfumista e inicia na carreira como criador de perfumes. E usa como ingredientes mulheres lindas, jovens e de preferência virgens. Olha só, tem um integrante... Olha! Olha! Para com o que é? Tem um integrante do Nerdcast, do elenco total, homem, que pode ser ingrediente de perfume. Para com isso. E não é por causa do Belo. Igor Arantes, 30 anos, Curitiba, Jovem Nerd. O Nerdcast sobre serial killers foi muito bom. Informativo, engraçado e jabazento. Tchim, tchim. Vocês falaram sobre os assassinos do cinema na TV, esquecemos de falar do cara do Halloween. Não esquecemos não, você cortou fora. Eu falei com todas as letras, Michael Myers. Então tá aí, pra quem queria ouvir. E também assassinos malucos da vida real. Só faltou falar sobre os serial killers musicais, ou os seriais na música. Ai, meu Deus. Foi aí que me lembrei, será que existe algum músico serial killer? Que mate com violão? O Charles Manson era um músico. Tem muita gente que tortura com violão, né? Ah, pô! Foi aí que nosso amigo de Curitiba, que eu já esqueci o nome, se lembrou de uma das bandas preferidas dele. O Macabre. É o Macabre. Macabre? Uma banda que se denomina como Murder Metal. Estilo. Porque todas as suas músicas são baseadas na vida de serial killers de verdade. Ah, que saudável isso. Porra. De Ed Gein a Albert Fish, de John Wayne Gacy a Ted Bundy. Eles, inclusive, fizeram um álbum inteiro só com músicas sobre a vida de Jeffrey Dahmer, desde sua infância até sua morte na prisão. Olha, inusitado, né? Puta que pariu. Toda a sua história é narrada de maneira inusitada no álbum Dahmer. Se você conhece a história dele, vai reconhecer as passagens bizarras em cada música. Mas não espera... Ele vem com um quê de crítico musical. Né? Todo mundo tem um pouco de crítico. Mas não espere algo só na linha metal. Eles já fizeram um disco só de canções com violão para ser cantadas ao redor da fogueira no acampamento. Que o Jovem Nerd certamente vai adorar. Eu? Eu odeio violãozinho. É sarcasmo. Ah, tá. Meu estilo musical é sarcástico e escrotizador. Sérgio O Salvador, Rio de Janeiro. Fiquei marcado, aliás, vários e-mails similares ao do Sérgio. Fiquei marcado com um comentário do Sr. K, ouvindo o Nerdcast 130 de eleições, na sessão de e-mails. Aí, segue aí o comentário do Sr. K, vamos botar aí. O dia que a Petrobras bater 25, eu vendo tudo que eu tenho. Compro de Petrobras e vou morar debaixo da ponte. Eu e os papéis da bolsa, assim, agarradinho. Ah, é um sacrifício legítimo, né, cara? Ele continua. Bom, em que ponte eu encontro o Sr. K? Tem muita gente, porque agora a Petrobras bateu, sei lá, R$21, qualquer porra assim. Uhum. E tem muita gente mandando e-mail falando, gente, essa é a hora pra vocês fazerem um Nerdcast sobre o mercado financeiro número 2, né? Vocês estão sendo o quê, garotos? Precipitados, porque a gente vai fazer um Nerdcast sobre tempestade no meio da chuva. Exato, gente. Tem que esperar essa chuva dar uma... Teve um malandrilso. Teve um malandrilso que veio cheio de críticas, já se achando o dono da verdade. Criticando o tema que a gente escolhe e falando o que a gente devia fazer. Faz um Nerdcast hoje sobre o mercado financeiro e amanhã o mundo acaba num caos financeiro. É, e a gente tá desatualizado, idiota. Não, vamos esperar a merda acalmar. Acalmar. Pra mal ou pra bem, né? Está... Exato, né? Deixa o negócio estabilizar e aí a gente vai falar sobre tudo que aconteceu. Melhor do que falar assim, ai meu Deus, o dólar está um absurdo. E amanhã o dólar bate um real. É, exatamente. Aí fica desatualizado o papo, né? Eu queria falar um negócio aqui. Eu tô muito decepcionado porque eu estava esperando, ansioso, pelo tal disco voador. Ah, meu Deus, é verdade. É dia 14. Hoje acabou o prazo. Hoje era o último dia, né? Era. E não apareceu. Nada. Eram 3 dias, né? 3 dias. Ele ia ficar sobrevoando. Eu dei crédito porque... Sabe, cara? Assim, a gente não passou por nenhuma grande guerra que mudou o mundo. Tipo, a crise de 29 mudou o mundo, né? É. Essa crise agora é whatever. Só o pessoal só fica nervoso, mas nada muda. Não, mas essa crise tá foda. Mas whatever, ninguém tá trabalhando por banana. como era em 29. Ninguém começou a pular ainda. Nada muda, nada muda. É tudo, todo dia a mesma coisa. Queria ver uma coisa que mudasse de fato. Queria um negócio que mudasse as coisas de fato. Assim, assim, se imagina na situação de um disco voador gigante, chicante, sobrevoando as cidades da América do Sul, não sei porquê. Né, é, era o hemisfério sul porque ela era da Austrália lá, a moça. Exato, é, tem que vir pro lado dela, né? Exato. Mas imagina que maneiro que ia ser, ou não, mas ia ser diferente. Cara, não ia... Caraca, ia ser um caos mundial. Porra, inacreditável. Mas que seja um caos mundial, só assim o mundo muda, cara. A gente ia ter que botar o protocolo Blue Hand em ação, sim, cara. Sim, cara, mas seria... A gente poderia fazer outro sobre alienígenas, atualizadaço. Atualizada. Chamar o nosso querido amigo... Pô, que sabe, a gente não entrevista os alienígenas, né, cara? É verdade. Não, I'm fine. I'm fine. Just go ahead and start. Start. No, I'm fine. Just go ahead. Start playing! Go! Yeah, that's good. Muito bem, vamos lá, senhores. Peguem seus copos. Eu quero dizer que a primeira vez que eu bebi álcool na minha vida foi sob a influência do Abutre. Ah! Que risada de... É verdade. Ele tava na minha casa, eu tinha uma cerveja da África do Sul, que tinha acho que 6% de teor alcoólico. É um pouco mais. Quer parar de forçar a voz, filha da puta? Você pode me deixar eu me preservar, por favor? Me deixar, me deixar. Muito bem, ele estava na minha casa. E aí, eu ofereci pra ele um gole de cerveja sul-africana. O rapaz, todo tímido, chegou e falou: deixa eu beber um golinho, nunca tinha bebido na vida. E aí ele chegou, eu falei: olha como é forte, mas uma cerveja forte não é uma cachaça. Ele chegou, bebeu um gole, fechou o olho, deu aquele chilape, falou: é forte mesmo. É verdade, e a segunda coisa que eu bebi na minha vida foi caninha da roça. Meteu os dois pés na porta, né? Dormi de cabeça pra baixo, apoiado com a cabeça no chão. Puta. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essas histórias pertencem todas a uma juventude inconsequente. Dessas pessoas que vocês não conhecem. É. E vocês, por favor, não sigam nenhum exemplo. Isso é um testemunho do que não se fazer na vida. Porque esses caras sobreviveram à adolescência, o cacete, porque foram muito sortudos e tiveram muita educação. Pelo amor de Deus. Eu tenho dois problemas. Um foi a minha juventude alcoólatra, uhum, e o outro foi diagnosticado como síndrome de Peter Pan. Que isso? Eu nunca envelheci. Tá bom. Bota a cachaça! Como é que você faz pra resolver ressaca? Porque, cara, eu tenho umas ressacas que dá vontade de arrancar a cabeça e bater com ela na quina da parede pra ver se para de ter. A ressaca é a coisa mais escrota. Eu parei de beber depois de muitos anos porque eu não aguentava mais ficar de ressaca, cara. Ai, meu Deus. Foi a minha motivação, juro por Deus. Sério? Meu último porre aggressive, uh-huh, eu fiquei 2 dias de ressaca, meu direto. Meu Deus. Eu bem, né, meu amigo? Eu já tive ressaca de sair do quarto. Isso não foi uma ou duas vezes, mas algumas vezes. Sair do quarto, encontrar a família na sala, de óculos escuros. As pessoas olharem e falar: bebeu ou foi? Não fala comigo. Não fala comigo. Fala baixo. Pelo amor de Deus, desliga a televisão. Para de bater com esse garfo no prato. De óculos escuro, cara. 6 horas da tarde, eu, em posição fetal, deitado na cama, pedindo pelo amor de Deus pra morrer. E você não morre. É a vingança do mundo. É tão ruim assim? Cara. É o quê? Dor de cabeça? É uma dor de cabeça incrível, porque você não tem mais líquido do pescoço pra cima no seu corpo. O seu cérebro tá todo desidratado. Uh-huh. É uma dor de cabeça insuportável. É mesmo? Parece que você comeu a piaçava da vassoura e não o cabo. E a piaçava suja. O que? Mas é o estômago também? Cara, é tudo. É enjoo, é um gosto horrível na boca. Meu Deus, cara. Você fica meio... Nhé. Não vale a pena, então. Mesmo. Não, não vale. Não vale. Tem dois tipos de ressaca. A ressaca que você tá mal e a ressaca que você tá mal pra caralho. É verdade. Aqui você tá mal, você fica com dor de cabeça, fica se sentindo fraco, secura na boca. Aí você vai comer as coisas, não tem gosto, gosto ruim. Agora, quando é a ressaca, filha da p***, é aquela que... Além de todos esses sintomas, você multiplica todos eles por 10 e você não para de vomitar, é chicotinho, é fome. Se você não tiver experiência, você acorda cagado. O negócio é brincadeira. É, cara, é de dormir com um balde do lado da cama. Eu admito, sem orgulho, veja bem, que já acordei, olhei pra parede, tudo preto. Opa, temos algum problema aqui, aconteceu. A parede está toda preta. Aí vem a martelada na cabeça, né? Pá! Muita ressaca, meu Deus do céu, por favor, só quero morrer, eu não quero muito. E fui levantando. Veja bem, Jovem Nerd, você tem que levantar devagar, movimentos lentos. Ah, entendi. Em um movimento que você sacuda a cabeça, não dá. Se sacudir, acontece o quê? Vai pro chão? Vai tudo. Você vai cair no chão e vai ficar, você não vai levantar. É horrível. Aí eu fui levantando lentamente a cabeça da cama, lentamente, e percebi que o travesseiro continuou grudado no rosto. Meio que sentei na cama com o travesseiro grudado no rosto. Agora eu entendi porque a parede está preta. Agora eu entendi. Só uma coisa pior do que a ressaca. O quê? A sensação de que fiz merda. Incrível sensação de que fiz merda. Nada se compara a isso. Você Nada. Acordar e falar assim: o que eu fiz ontem, cara? Aí você pensa bem e fala: puta, não fiz isso, cara. Nada. Aí você liga pra alguém pra confirmar. E fez. E a pessoa: cara, seu filho da p***, como é que tu fez aquilo ontem? Eu acho que é a vergonha que te bate depois. É a vergonha. A vergonha, né? Você sente um lixo podre, se sente aquela laminha entre meio fio e asfalto, sabe? Aquela laminha. É, porque você só tem o álibi etílico, né? E ele não serve de nada. Falei aquilo porque tava bêbado. Não. Que desculpa é essa, né? Exato. O álcool, na verdade, ele liberta, né? Uhum. Porque quando você tá num estado calibrado, você fala as verdades. Mas é, não é papo de bêbado só? Não. Você tá falando que você pensa mesmo. É mesmo? É, libera tudo. É soro da verdade. É. O álcool serve como a alforria da alma. Na verdade, um conhecido disse que o álcool é o gelol da alma. O pior foi do genial. Mas depois de bêbado, Jovem Nerd, você acha muito natural passar a mão na bunda daquela prima gostosa da esposa? Acha naturalérrimo falar aquelas coisas excelentes pra aquele primo babaca que você não gosta? Não, e você acha, por exemplo, que se você for pegar alguma coisa escondida, ninguém está vendo. Até a criança, né? É, você é ágil, silencioso, mesmo quando você derruba o abajur e a mesa. Ninguém viu. Tem uma história que o Jovem não estava lá. Eu não estava lá. Um amigo seu, né? Não, realmente, dessa vez não fui eu. Que ele bebeu tanto, mas tanto, que ele começou a ter uma ondinha estilo onda de ácido. Que horror! Só de álcool. Veja bem. Não, só, não sei que tipo de álcool que ele bebeu. Talvez Spring, não sei. Os pais tinham pedido que ele saísse de casa no ano novo, porque afinal de contas ele era o herdeiro da família. E os pais queriam fazer uma festa, uma coisa bonita, uma confraternização, pessoas do trabalho, pessoas mais próximas, tudo. Uhum. Então, Juquinha, toma aqui um dinheiro e até o ano que vem. Um abraço. Lá pra 1:30 da manhã, alguém grita fora da casa: ah, meu Deus, que porra é essa? Aí as pessoas chegam pra ver Juquinha no chão, rastejando de 4. Céu, cara. Com o peito no chão, sabe? O peito no chão, o saco no chão, assim, de 4, andando que nem uma aranha. Pá! Aí o pai olhou aquela porra, a Juquinha subiu. Maravilha, foi pro quarto. Obviamente, acabou a festa, aquela cagada. Outro dia, o pai do Juquinha, com muita calma, fala: Juquinha, meu filho, o que você fez ontem? Você lembra o que você fez ontem? Não, papai, eu me lembro que eu estava bebendo ali com os meus amigos, no lugar tal, parará, piri. Não me lembro de ter voltado pra casa, mas me lembro de um sonho muito estranho que eu tive, que eu era uma lagartixa. E passava por uma festa, as pessoas me olhavam, não entendia nada. Deve ter sido um pesadelo. Não era um pesadelo. Juquinha nu de 4 pela festa, rabo pra cima. A amnésia alcoólica é um problema seríssimo. Parece que é de um ponto, né? Até um ponto você lembra tudo. De repente você não lembra mais nada. É, não. Eu uma vez, eu só tive amnésia alcoólica uma vez. Eu me preocupei. Porque até então eu sempre tinha passado, né? Ileso sobre esse fato. Mas eu vi que estava afetando meu cérebro. A minha região da memória, Jovem Nerd. É mesmo? Eu lembro que eu tava numa boate, ou numa discoteca. Uma discoteca, uma danceteria. Uma casa em Botafogo. E aí a gente tava lá, aquele agito, tomando uma cervejinha mexicana, que era o Catiço, Negra Modelo, olha o nome da cerveja. Meu Deus. Era cerveja escura, sabe? E aí veio um amigo dele com um copo desses compridos, cheio de Red Bull com uísque. Cara, eu virei como se fosse refrigerante. Meu Deus! Fiquei loucaço, desci, pedi várias tequilas, e aí, cara, apagou. Deixou de existir. A memória volta comigo sentada num sofá, suando que nem um filho da puta. E o meu amigo me achando e falando, cara, onde tu tava? Vambora, pelo amor de Deus. Sumiu. De novo. Volta comigo na porta. Cara, eu tô muito mal. Vamos pegar um táxi, que não dá pra dirigir assim. Volta de novo comigo no banco do carona e meu amigo que não sabe dirigir, tentando engrenar a primeira. E eu falando, cara, vai na fé que eu confio em você. Outro momento que eu me lembro é dele dirigindo engrenado na primeira marcha. O tempo todo, o carro berrando e eu falando, cara, cuidado que tem um radar ali na frente. Ele buzinando pro porteiro abrir a porta da garagem do prédio do lado. Ele está com o carro preso na coluna da garagem. Pra finalizar, ele tá botando um balde lá na cama e fala, olha, cara, tu for vomitar mais? Mais, né? Tem um balde aqui na minha casa. Cara, o Abutre, essa risada tá ridícula. Bota a cachaça! Eu tive um episódio desse de amnésia alcoólica que foi triste também. Foi seguido pelaquela vergonha que o senhor Ivan falou. Eu estudei num colégio que na época era um colégio aristocrático. Só tinha milionário. Era neto do Roberto Marinho, assessor do Brizola. E aí teve o aniversário de uma menina da minha sala na casa dela. Aí chamou o pessoal da sala e tal. Eu era bem amigo dela, me apresentou pros pais dela e tal. E aí começou a servir o jantar com um vinho australiano. Depois descobrimos que no bar do pai dela tinha vodka polonesa, Viborova. E aí eu tenho síndrome de Playmobil, sabe qual é? É impressionante, eu já vi funcionar. Como assim? Como assim? Como é que é isso? Ele dorme com a mão no formato da mão do Playmobil. E ele não larga a lata. Ou o copo, ou o que seja. Se tiver álcool dentro, fica lá, cara. É como se fosse um magnetismo alcoólico. Ele não larga. Não, e fica na posição de C. Ele faz um C com a mão, trava ali, cara. E a parada tem um equilíbrio. Se ele deitar, a lata fica, sabe, na horizontal, né? Na horizontal. Controla o nível. Se você tirar a lata da minha mão, ela sai. Mas a mão continua igual. Exato, tem esse detalhe. Eu já fiz isso. Eu tirei a lata e a mão ficou lá, não sei, cara. Não sei. E aí eu fiquei bebendo. E comi um belo medalhão, um molho madeira. E não lembro mais de nada. Acordo no outro dia, num local que eu não sabia onde era. Deduzi que era a casa da garota, né? Olhei, do lado, na cama do lado que eu tava, tava o namorado da garota. Eu falei, porra, ficamos mal. E aí ficamos aqui na casa da garota mesmo, né? Olha que aí, perigo, olha! Fui olhar o resto da casa. Descobri que era a casa do cara, que era da nossa sala também, era amigo nosso. Acordei ele, Astolfo, acorde. Ele, caraca, cara, o que que tu fez? Eu falei, exatamente a minha pergunta, o que eu fiz? Aí, tu vomitou em tudo, cara. Meu Deus! Oi, como assim? Cara, o tapete persa de $500,000 da menina. O sofá com um estofado de algodão egípcio. Tu destruiu a casa dela num vômito, cara. E eu acho que você não mastiga, porque saiu o bife inteiro. Que horror, que nojo. Eu falei, tu tá de sacanagem comigo, cara. E ele falou, não, olha a tua camisa. Eu olhei, não era a minha camisa. Meu Deus. E a minha camisa tinha ido pro saco. Caraca. Meu Deus, eu não fiz isso. Ele fez, na frente do pai dela, da mãe dela e da galera toda que ainda tava na festa. Caraca, não é possível, eu não posso ter feito isso. Aí ele falando, fez. Ainda falou que tentaram molhar minha cara e aí me levaram pro banheiro. Eu me tranquei no banheiro e não deixava ninguém entrar. Aí, quando eu saí, tentaram me dar água. Eu falei, eu não quero essa merda. Tentaram me dar café amargo. Não sei pra quê, né? Café amargo. Não funciona, como se... nada disso funciona. Não. Nada, molhar nada, a cara, é só pra agredir o bêbado. É. Tudo que aí, isso. Aí botaram num copo de vodka e falaram, tô vendo você virar isso aqui. Eu blá, bebi o café. Eu nunca mais voltei na casa da menina. Bota a cachaça! Tu me lembrou de uma história de bêbado que eu tenho. Olha aí! A história não é minha, a história de um grande amigo. Eu fui testemunha ocular, inclusive fui dirigindo para casa, porque eu só tomo Coca-Cola. Ótimo, e leite. E grande amigo meu de infância, hoje é um respeitado empresário, uma pessoa séria. Qual o nome dele mesmo? Hein? Não, whatever o nome dele. Não, importa, claro. É o Brigadeiro. Então, o Brigadeiro, aos 18 anos, achou que a vida era uma festa. Né? E era, verdade. Com carteira, dirigindo o carro dos pais, aquela coisa, né, de classe média, né? Mesadinha. Tererel. Pois é, eu... Fomos num restaurante mexicano que eu chamava de bunker nuclear dos Simpsons. Por quê, cara? Você vê aquele episódio dos Simpsons que todo mundo entra no bunker do Flanders pra cair o meteoro e fica todo mundo... ninguém se mexer, nem esperar. Era assim o local. Ah, é aquele que era um aquário de gente? Um aquário de gente. Um jardim botânico. Exatamente. Cara, eu nunca gostei daquele lugar. É horrível, cara. Você não se mexe. Você passa lá de fora, tem uma fila de gente pra entrar e lá dentro as pessoas estão com a cara colada no vidro. Exatamente. Pedindo assim, pelo amor de Deus, fica aqui. As pessoas estão socadas lá dentro, exato, cara. Né? Olha só, isso é qualquer boate, qualquer discoteca e etc. Não. Mas nessa é demais, cara. Essa boate, a entrada dela é no segundo andar pra eles conseguirem jogar as pessoas num bolo. A porta do primeiro andar é o ladrão, é a saída, tá? Exato. Quando não dá mais, eles abrem a porta e as pessoas são expelidas com um jato, sabe? Então ele já se calibrou ali. Né? Claro, se encheu de tequila e margarita. Exato. Marguerita, né? É, whatever. Margarita mesmo. Margarita? É. Fomos nós levando ele de volta ao carro. Mas ele só bebeu tequila e margarita? Só, mas... Começou de margarita pagando de James Bond, né? É, aquela tequila que vinha a menina, botava na boca, sacudia a cabeça, dava um tapa na testa. Ah, não, então o esquema era diferente, jovem, né? Então. Tequila chacoalhada. E tomou várias. Eu levei ele ao carro, mas aí ele estava com a comanda e tinha que pagar. O cara veio correndo, segurança. Rapaz, você tá me lembrando de uma história, eu vou interromper a sua, porque a gente tá no papo de bêbado. Eu uma vez fui nesse aquário de gente, entrei e a mulher me deu a comanda. Uhum. E sabe quando o mágico pega assim uma carta e sacode a mão e viram duas cartas? Sim. Eu fiz isso e a comanda virou duas, cara. Como assim? A mulher destacou e vieram duas ao invés de uma. Ai, que filha da mãe! Meu irmão, eu saí de lá num estado deplorável, cara. Ai, meu Deus. Eu tinha nachos na camisa, eu tava podre, cara. Eu fedia a álcool. Homer Simpson. E eu não paguei nada. Não consumi nada. Ah, não consumi nada. Paguei pra todo mundo. Tô pagando por conta aqui do chefe. Pode pedir a minha cartela. Ai, meu Deus, que horror. Mais uma vez, juventude consequente, isso é errado. Jovem Nerd de panos quentes. Vocês não... Ah, porra, cara. Tá nervoso, tá tenso. Beber sem pagar, cara, que horror. Pior é pagar sem beber, Jovem Nerd. Isso vindo de uma pessoa que ficou na casa de uma menina, de uma namorada, terminou o namoro com a menina, não foi embora pra pegar um de peitos. Veja bem, não há dignidade. Que moral você tem pra falar dos Jovem outros? Nerd, você não tem envergadura moral pra falar de ninguém aqui. Você não tem sustentabilidade ética. Que E olha, e não pode nem falar que estava bêbado. A Javinha estava de leite. Estava base de leite, Coca-Cola e talquinho. Volta a cachaça! Uma vez, tomado pelo meu grande amigo palhaço. Aliás, o palhaço está muito arredio, muitos anos que eu não vou à festa da Baby ou não... Festa da Baby, eram sempre eventos. Um dos palhaços clássicos fomos eu, Xaxim e Léo. Xaxim eu conheci, Xaxim é justificado, hein? Ah. É. É o cabeleiro do cara, mas parabéns. Ivan, Xaxim, Léo, sentamos, o emissário do álcool, amigo ali do outro lado do balcão, falou: o que vocês desejam? Diplomatas, pessoas exploradas. Pobres engenheiros. Ao que eu, Ivan, respondi: amigo, não quero pensar, eu quero um de cada do cardápio. Na ordem. Não, tá maluco, isso não vai dar certo. Palavra, bom, vocês estão arregando. Estão arregando, isso é uma coisa muito feia. Tá bom, o que vocês querem tomar? Ah, vamos tomar uma cervejinha. Ah, eu quero a cervejinha Pilsen. Ah, eu quero um copinho de Guaraná com limão pra limpar a boca. Uhum. A cerveja e o chope, elas são bebidas pra pessoas muito fraquinhas, né? Muito... O cara não tá longe de ser um profissional quando ele bebe cerveja e chope, uhum, cara. Porque ele passa a maior parte da noite mijando. Uhum. Ali, naquele trio, não havia amador. Perfeitamente. São 10 horas da noite, eu acho que 11 horas pra estar bêbado é um bom horário. Uhum. Amigo, me traga um Black Russian. Perfeitamente. Black Russian. É bom. Papum, papum, virei o Black Russian. Vamos explicar como é que é. A gente como é que é o Black Russian? Receitas de drinks. É, o que é? A rula, que é licor de café e whisky. Que isso? Black Russian com whisky? Não é com whisky. Que whisky, maluco? Vodka? Pode falar, mas tô na dúvida. Olha, é bem possível que seja com vodka. Não tá na dúvida não, com certeza. Eu tô falando, eu tô afirmando. É porque esse drink foi inventado na Rússia, na época da Guerra Fria. Exato. Mas, whatever. Aí, papum, cai dentro. Russian, isso é bom, tomar um Black Russian, forte, forte. Então, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão tomando chopinho, cervejinha pio, esta porra não vai dar certo, hein? Amigo, me dá um Manhattan. Pá, no Manhattan. Veja bem, Manhattan, eu acredito que seja o mais perto de álcool pring que eu já cheguei na minha vida. A cidade é espetacular, a bebida é uma merda. Como eu estava no espírito. Pá, Manhattan. Amigo, o que que você tem de forte? A língua do cara, a gente devia ter dobrado de tamanho, sabe? Quando começa a falar. Língua grande e mole na boca, isso não faz dar certo. Não sei o que ele trouxe, botou, eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, quem é que eu vi? Palhaço. Hã? Imagina a cena. Milhares de pessoas, não tem música. Tem um palhaço jogando bolinha assim pra cima. Aquela musiquinha de circo no fundo. Isso são as minhas alucinações alcoólicas. agora eu entendi. O Jovem Nerd, ele é um garoto. Um garoto. O Ivan, ele é um garoto. Ele não sabe o que o termo palhaço significa na sua profundidade. Ele não sabe o que significa estar na mão do palhaço. Eu não sei o que significa estar na mão do palhaço. Cara, sabe quando você chega em casa, quem bebe, às vezes chega em casa e não sabe como chegou. Certo. Quem te levou pra casa foi o palhaço, amigo. Tu ficou na mão do palhaço. Que palhaço, cara? O palhaço, cara, a entidade que leva os bêbados pra casa. O termo na mão do palhaço, eu tenho provas fotográficas que comprovam. Eu fiz uma camisa de ano novo 2000-2001, festa da Baby, embaixo na mão do palhaço. Era o Popon do Krusty tentando agarrar uma dançarina, ele bebaço com o olho pra cima e o outro pra baixo assim. Ai, meu Deus. Eis que anos depois eu ouvi na mão do palhaço na rádio. Me senti. É verdade, na mão do palhaço. Sério? Se proliferou. Olha só que bonito. Verdade. Bom, mas voltou. Olhei e vi o palhaço, né? Eu falei: palhaço, vou ou não vou? Ele rapidamente entrou uma bolinha e outra fez um pá, um positivo com o dedinho, sacou aí? O palhaço não fala. O palhaço, ele é sempre a favor do erro. Ele é incapaz de falar: não faz isso, garoto, vai dar merda. Não, a única coisa que o palhaço faz é juntar as duas mãos assim perto uma da outra, levantar os dedinhos pra cima e dar um sorrisão. Só. Ai, meu Deus. Todos os grandes porras da minha vida, em algum momento eu tive uma alucinação do palhaço lá. É isso aí, Mobum. Acorda pra tomar gagal. Lasca! tem aquelas lendas de o jeito de você beber e ficar mais bêbado, né? Tem cara que fala que beber de canudinho, beber de colherinha. Se você raspa dinheiro no chope, tu fica bêbado, mais bêbado. Que nojo! Ou então, cinza de cigarro. Que horror! Eu já ouvi, cara, isso, cara. Que chope com gelo? Como chope com gelo? Ah, não. Eu bato em quem toma chope com gelo, cara. Porra, mas o chope tava quente, tinha acabado de chegar o galão, era aquilo, então eu tomei chope quente, tomei chope com gelo. Meu Deus, cara. Não dá, dá. Tem gente que faz o método jiboia, eu não consigo. O jiboia é um negócio impressionante. Jiboia é que você engole o copo praticamente. Você veda o copo com a sua boca. E você vira e engole aquela porra toda de uma vez só, cara. Caraca, que horror isso. Tem um método que é bastante rápido. Quando o Ivan tava falando de enfileirar as cervejas e bebendo uma atrás da outra, eu me lembrei desse método que é você furar embaixo da lata e depois abrir em cima. E você bebe por baixo. Uhum. O cara chegou uma vez pra mim e falou assim: eu consigo tomar uma lata de cerveja em 5 segundos. Eu falei, duvido. Não dá, é impossível. Uhum. Eu pensei, é impossível, né? Aí ele foi e fez isso na minha frente. Eu falei, pô, vou tentar. Cronometrou e eu fiz 4.6. Meu Deus! Mais rápido que o pit stop da Ferrari, cara. Mas como é que é? Sai com muita pressão, é isso? É, você dá uma sacudida também, né? Como é que você consegue engolir isso? Relaxa a garganta aí, né? Técnica da jiboia, né, cara? Meu Deus, cara! Isso não é, isso não tem risco de engasgar, não? Olha, quando você bebe, você já tá correndo todos os riscos possíveis e imagináveis, cara. Enquanto estamos conversando, eu estou tomando um uísque, obrigado. Eu imaginei o Tavares, aquele personagem do Chico Anísio. Só falta virar pra sua mulher e falar: ô, biscoito! Guarda mais uma aqui que o papi paga! Quando eu aprendi a fazer esse negócio dos 5 segundos, tomar a lata de cerveja, eu fiquei tão entusiasmado com isso, maravilhado, exatamente, que eu fui mostrar pra minha mãe. Foi um churrasco, aí era meu aniversário, eu cheguei, sentei na frente dela e bebi em 5 segundos e dei um arroto no final. Ai, que horror, que desgosto. Que horror. Agora, deixa eu te falar um negócio. Nada se compara a você beber sentado durante 3 horas e não se levantar. Isso é a parada que realmente funciona na birita. Isso, como assim? Isso funciona. Tu bebe sentado, vai pedindo chopinho, tereré, o que for, e não levanta. O chopp não é bom porque não há quem aguente 3 horas sentado. Não. Tem que ser outra coisa. Eu cheguei, fui na casa de uma tia minha, tava minha mãe, minha avó, era família, assim, família. E aí eu sentei do lado de dentro do barzinho que ela tem, do balcão, e minha mãe do lado de fora. E aí eu achei uma maquininha de moer gelo, sabe qual é? Pra fazer margarita frozen, tequila frozen. Uhum. E aí comecei a moer o gelo. Caraca, uma vez eu pedi uma tequila frozen. Eu não gostei muito dessas bebidas frozen. E a parada tinha realmente uma casca de gelo em cima, sabe? Uhum. E aí eu fiquei brincando de assoprar pra ver a casca, sabe, crescer assim, né? Como se fosse explodir. Mano. E aí explodiu, cara. Me caguei todo. Mas aí eu fiquei fazendo gelinho e bebendo tequila. Minha tia não bebe tequila. Fiquei bebendo a tequila dela. Tinha uma garrafa semi-cheia. E eu esvaziei a garrafa de tequila sozinho. E minha mãe falando: para de beber, abutre. Você não vai conseguir voar pra casa. Aí eu: não, tô sossegado. Eu, sem brincadeira nenhuma, eu não trocava as letras. Eu não enrolava a língua e fiquei discutindo política internacional e filosofia. É. Cheio de mim. E falando. E tequila não dá vontade de ir no banheiro. Se fosse cerveja, você tinha que levantar toda morrer, hora. Dá vontade de morrer, mas não de ir ao banheiro, né, cara? E era uma tequila atrás da outra, uma tequila atrás da outra. Quando eu terminei a tequila, a minha tia falou assim: Abutrinho, vem aqui que eu preciso falar com você. É. Eu levantei. O que eu levantei, eu despenquei no sofá. Meu irmão, quando tu levanta, não sei se é a diferença de pressão, da altura de 1,5m pra 1,80m, não sei o que é, cara. Tu vai, o álcool vai todo no teu pé. Ah, é? Só, quando cara. Levanta que tu... Puta que pariu, cara. Aí eu tive uma amnésia alcoólica e no outro dia de manhã eu acordei e queria achar o meu tênis. Uhum. Não achava o tênis de jeito nenhum. A minha avó morava no mesmo prédio que eu nessa época. Uhum. Ela morava no 13º andar e eu no 7º. E aí eu interfonei pra ela: vó, como voltamos para casa? Ela falou assim: o fulano de tal, amigo da sua madrinha, deu uma carona pra gente e nós viemos andando. Eu falei: eu estava de tênis? Você estava com o tênis na mão, meu netinho, abutre. Aí eu falei assim: por que eu estava com o tênis na mão? Aí, porque o tênis estava molhado. E você falou que odiava aquele barulho de schlep, schlep, schlep. Uhum. E aí E eu falei, e você lembra onde eu botei o tênis aí? Não. Aí fiquei sem tênis o dia inteiro. Aí eu, caramba, onde é que eu botei o tênis? Meu apartamento é um kitnet. Não dá pra perder coisa aqui dentro. Aí eu procurei. Quando era umas 8 horas da noite do outro dia, eu falei assim, ah, vou desistir de procurar. E nessa época eu fazia comprava muita comida congelada e botava no micro-ondas, né? Uhum. Eis que abro o freezer pra eu pegar o nuggets. Ah, não. Tava um par de tênis no freezer, cara. Cara. Ai, meu Deus. Até hoje eu me pergunto, por que no freezer? Volta pra casa! Teresópolis, na casa de um amigo em comum que nós temos, tinha um bar também, né? Um bar que ninguém bebia nada, porque eram as bebidas azuis, lilás, verde e a sem rótulo. O pai do cara era português, brother, e trouxe a famosa bagaceira. Bagaceira, você tem uma ideia, Jovem Nerd? Em Portugal, ela é usada por dentistas para eliminar as cáries das pessoas. Meu Deus. É o Listerine português e a bagaceira. Sabe quando você vai fazer uma cachaça boa, você tem uma parte que você joga fora, né? Bagaceira. A gente ia pra lá, a gente fazia uma bebida chamada porrada, que era a base de bagaceira e todas as outras coloridas. Deus, cara. Tinha umas 5 pessoas lá, cara. E a gente tinha comido pizza. E sabe como é que é moleque, né? Vamos apostar quem come mais pizza. Ai, meu Deus. Eu sei que uma hora tinha nego sem camisa gritando, dá um soco na minha barriga, dá um soco, aí pá! Era vômito, cara. As calabresas, pedaços de pizza voando. Eu tenho que retardado, cara. Aí, eu sei que fiquei eu e mais um outro maluco, o Bangladesh. Ficamos de enfermeiro, porque tava todo mundo mal, só a gente que ainda sobrevivia. E aí, eu falei assim, cara, tô sem sono nenhum. Já sei o que eu vou fazer, vou estudar biologia. Comecei a estudar cadeia de DNA na privada, porque eu não sabia porra nenhuma de biologia, tinha prova na segunda-feira, era um sábado. E uma baranga sinistra, cara, que tava na casa também, tava sentado na privada, de roupa, lendo um livro de biologia. Ela sentou, posso estudar com você? Imagina, bêbado, com uma bêbada baranga sentada no chão. Cheguei e falei, peraí, segura o livro que eu já volto. A mina dormiu com o livro na cara no banheiro de empregada, sozinha até 11 horas da manhã. De manhã ninguém sabia onde tava. Onde é que tá fulana? Onde é que tá fulana? Meu Deus. Não sei. Ela acordou com aquela remela no olho, babinha de vômito do lado, tá ligado? Ai, mas, nossa, eu dormi no banheiro, estava estudando biologia com o Abutre e eu não sei o que aconteceu. Meu Deus do céu. Essas festinhas, nessas feriados prolongados que a gente ia pra Teresópolis, nunca tinha uma bundinha feita. Maior porre da minha vida. Aniversário. Os dois aqui estavam presentes. Jovem Nerd também, mas foi embora cedo. Aham, sei. Famoso porre. Eu bebi como um cachorro bebe, cara. Cheguei com o intuito de ficar bêbado, ficar mal. Que vida desgraçada que eu tava levando. Que vida. Cara, aí a bartender me desafiou a beber um drink do inferno. Aí ela falou, você vai beber o drink do inferno. Uhum. Falei, beleza, hoje é meu aniversário, vim aqui pra isso. Meu irmão, o drink é o seguinte. Sabe um copo de Manhattan, que é aquele copo que faz um cone assim, grande? Sei. Então, é um copo daquilo com um B-52. B-52. É, B-52 é a bebida que pega fogo. Ah, tá. Cunhaque, mas não sei o que lá, e taca fogo. Certo. E um shot, que é aquele copinho pequeno de tequila. Um shot de Jack Daniels de um lado e um shot de tequila do outro. É uma armação. Fica o copo de Manhattan no meio, com B-52, um shot de cada lado. Ela taca fogo no B-52, joga canela, que aí a canela vira fagulhas e fica pipocando, é bonito pra c... Olha só! E aí você tem que beber rápido o B-52 pra não derreter o canudo. Ah, com o canudo. Sim. Enquanto você está bebendo o B-52 rápido pra não derreter o canudo, ela está enchendo o copo novamente com um shot de Jack Daniels e tequila. Meu Deus! Meu irmão, quanto bebe isso rápido? Com fogo queimando tuas narinas. Cara, eu escutei o Axl Rose apitar no meu ouvido, cara. Porque normalmente quando você bebe, você está sóbrio, aí você vai ficando, né, tranquilo, despachado, uhum. E aí você vai ficando bêbado, depois você vai pra lama, caralho. Mas é um processo, nesse caso não. Você está sóbrio, uhum. Conversando, austero e tal, e daqui a pouco você está na merda. Você está bêbado pra caralho. Não, e o segundo, você está descabelado e com a barba por fazer, sabe? Cara, é o fim do mundo, cara. É como se você entrasse na Matrix. Aham, uhum. Ou saísse, né? Ou saísse. Ai, meu Deus. Ah, cara, aí foi a lama total, né, cara? Eu levantava a mão pra brindar, o copo caía e a mão continuava. Ai, sabe? Meu Deus. Essas bebidas que pegam fogo, você tem que beber de canudo, né? Sim, claro. Você não pode beber, virar o copo. Não. Senão queimou o nariz, né? Você já viu o vídeo do filho da puta que virou o copo? Um vídeo famoso no YouTube? Eu já vi. Aí. O idiota completo, queima a cara toda. É, virou o Tiamat. Mas cuspiu fogo até o fim. Bem, a única coisa realmente infinita no universo é a burrice humana. já dizia Einstein, né? A burrice, ela ocupa todo o espaço que você deixa. A burrice, ela tende a crescer. A se expandir sempre, né? Você tem que combater a burrice e colocando coisas inteligentes no lugar, é isso? Exato. A burrice deixada no estado natural, ela expande. Isso. Imbecil nunca fez nada. Então ele é uma topeira completa. Ele deve ter queimado o esôfago, deve ter dado algum problema estomacal. Mas sabe por que ele conseguiu isso? Porque antes de mais nada é porque ele é um cara burro. E toda por isso tem que ser castigado. Mas tudo. Bota a cachaça! Festa de aniversário surpresa de Xaxim. Na casa da irmã de Xaxi. Um apartamento, sala do espaço, apartamento bom, simpático, confortável, no maravilhoso bairro da Tijuca. Uhum. E onde está presente umas 35 pessoas. Ótimo. Das 35, 3 não bebiam. Chegou o Xaxi com sua namorada. Das 3 pessoas que não bebiam na festa, uma porque estava com cirrose hepática. As outras duas eram namoradas. Uhum. Vale dizer que essa foi a última vez que o Gigante Gentil participou de uma festa da Baby. O que significa essa porra de festa da Baby? Vocês falam há tanto tempo. Você deve ver um filme nacional chamado Muito Prazer. A festa da Baby é o seguinte, tá rolando uma mega festaça, Ivan naturalmente está fudido, cai na cama da dona da festa e dorme. Isso no filme, não este Ivan que tá aqui. No filme, pelo amor de Deus, no filme. Não você, ok. O Cécio Thierry quer pegar a mulher do Otávio Augusto, que é o Ivan. Nessa festa, o Ivan chapa pro canto. Mas o Cécio Thierry vai lá com... Eu falei, Ivan, acorda, Ivan, acorda. Ivan, o que é? Ivan, acorda. Tua mulher tá lá na sala dançando com outro, Ivan. Dançando com outro, tá maluco, tá doido. Acorda, Ivan, toma esse café pra você melhorar. Aí eu tava com você, Ivan, café, o que, tá maluco? Baby investiu milhões nessa festa, não posso decepcioná-la. Como? Baby era dona da festa. Ah, tá. Aí o Cécio Thierry fala assim, mas Ivan, a Nádia tá lá dançando com outro homem na festa, Ivan. Aí ele senta e fala, opa, peraí, perfeitamente. A Nádia está dançando com outro homem. É espetacular. Quando ela estiver dançando com outra mulher, você me chama. Então, festa da Baby era sempre esses eventos assim, entendeu? Meio cinema nacional década de 70. Ah, tá ótimo. Uhum. Aí estamos, parará, piriri, pororó, começou a festa. Outra passagem boa desse filme é quando o Ivan liga pra secretária. Anos se passaram achando que era secretária, mas não é. Ah, não? Porteiro! Aí dá uma esticada o braço pra trás, abre o peito e fala, é, então é isso, vou começar, eu vou dar uma passadinha ali no boteco do fulano, e depois você me encontra mais tarde na festa, veja bem, a festa da Baby, né? Festa do fulano, porque, porra, Ivan. Você já vai começar a beber, Ivan? São 11h30 da manhã, quarta-feira. Aí ele dá aquela coçada no saco e fala, perfeitamente, tem razão. Quarta-feira, 11h30, semana praticamente terminada, vou tomar um uísque. Ó, pega um escão. Porra, Ivan, não é possível, você vai tomar um uísque. Essa hora da manhã, sem gelo, puro. Que coisa de bêbado. Tem razão. Aí ele pega, aperta o interfone, põe a cara praticamente dentro do interfone. É, chimira. Gelo, chimira. Chimira, tá fazendo gelo, Chimira? Porra, é pra hoje? Bota a cachaça! Eu lembro vagamente de uma batida de house com alguma coisa. aquilo parecia pasta de dente com álcool. Eu sei que a festa foi se desenrolando, Em determinado momento, Tatiana vira e fala: Xaxim, não aguento mais esses seus amigos bêbados. Isso tá uma merda. Chega, eu vou embora. Veja bem, eu vou embora no sentido nós vamos embora. Uhum. Eu estava do lado do meu amigo Xaxim neste momento. Me deu muito orgulho quando ele falou: vai, vou, tchau. Aí ela: como assim? Tchau. E esticou a mão assim na cara dela, como se fosse dar um tchau assim. Né? Tchau, tchau, tchau. E eu enchi o copo dele até a boca e falei: tchau. O namoro acabou ali. Meu Deus. Veja bem, o Xaxim não estava errado. Eu, Ivan, não estava errado. Ninguém ali estava errado. Errado estava ela, que não bebia, estava ali. Ela que era o ponto fora da curva. Tem uma coisa que é engraçada, né? Se tem um grupo de pessoas e tem 10 pessoas bêbadas e um sóbrio, o sóbrio é o chato. É óbvio. Agora, se tem 10 pessoas sóbrias e um bêbado, o bêbado é o chato. É claro. Sim. A minoria tá sempre fadada a se fuder. Bom, a festa acabou, as bebidas, 3 horas da manhã, tocou a campainha, apareceu o irmão do Léo, que entrou de joelhos na festa. Não sei de onde surgiu o hino da Copa de 70 e pouco. Ele entrou de joelhos na festa, segurando uma garrafa de gin, como se fosse a taça da Copa do Mundo. Outro momento também muito marcante na minha vida etílica foi o aniversário de Pablito. Chegamos à festa, eram 10 horas da noite. Eu cheguei tarde na festa, eu admito que eu cheguei tarde. Então as pessoas já estavam meio altas. Eu falei: opa, temos que compensar. Você tomou quantas latinhas de cerveja? Ah, eu tomei 4. E você? Ah, eu tomei 5. Peguei o maior número e falei: bom, temos que compensar. Botei as latinhas em fila e fui virando. Pó, pó, pó. Cheguei às 10h45, eu estava total e completamente embriagado. Ou poucas vezes estive na vida. Porque entre uma latinha de cerveja e outra, eu sempre tinha um petisco, né? Uhum. Por exemplo, Campari, tinha o professor. O professor é terrível. O professor dá uma dor de cabeça, meu irmão. É importante lembrar, a casa de Pablito era o Sala e Quarto em Copacabana. Acredito que umas 40 pessoas faziam parte da festa. Meu Deus! O quarto dele, eu não sei onde ele botou a cama. Eu sei que ele sumiu com a cama de casal e botou um globo no teto, máquina de fumaça e aquelas estroboscópicas. Que lugar agradável, cara, que devia estar isso aí. A noite inteira na sala ficou em loop um DVD do Happy Tree Friends. Eis que chega o Léo e fala: olha só o que eu trouxe pra gente. E pá, me saca uma caixa verde com detalhes dourados e a logo do Rei do Gado na caixa. Pá! Que porra é essa, cara? Aqui, essa caixa espetacular. Reserva do gerente. Tava escrito: reserva do gerente. O que eu vou fazer com isso? Ah, vou fazer cu de burro. Deus do céu, o que é cu de burro? Limão, rodela de limão, canela, açúcar em cima. Você toma uma talagada do álcool mais nojento que você tiver aí de posse e chupa o limão com a canela e o açúcar. Existem documentos fotográficos do momento em que eu tomei o cu de burro. Olha, meu semblante era de uma pessoa totalmente acabada. Até então eu estava alegre. Aí a foto foi tirada em sequência. Tomei o cu de burro, chupei o limão, a cabeça girava para um lado e para o outro, tal qual possuído pelo palhaço. Acabou, cara. É como o nosso amigo Antônio falou: barba grande, cabelo despenteado, camisa aberta. É o torto, sabe, botão da camisa social na casa errada. Lá pelas tantas, alguém chega pro Pablito e fala: pessoal, acho que o teu amigo vai morrer, hein, cara. Aí o Pablo falou: porra, cadê o Ivan? Não sei. Onde é que eu estava? Estava na varanda. Por quê? Porque eu tive a impressão que eu ia vomitar. Você ia presentear quem estava lá embaixo. Coisas de bêbado. Saindo da cozinha para o banheiro eram 5 passos. Da cozinha para a varanda devia ser uns 12, 15. Naturalmente, varanda. O andar de baixo, a varanda era fechada e tinha uns basculhantes, saca? Eu não sei como o vizinho limpou os basculhantes, mas eu sei que isso. Olha, tu tá muito mal. Ah, eu bebo pra ficar mal mesmo. Se eu tivesse cabelo, eu tomava remédio. Pô! Corri pro banheiro. Vomitei e saí. Aí percebi, porra, exagerei. Quando eu percebi que eu tava caindo, eu agarrei na camisa do careca, sabe quando você agarra assim pra puxar a pessoa pra perto? Uhum. E falei: me leva pra casa, porra, me leva pra casa. Só que eu já tinha passado a cabeça por baixo das mãos, ou seja, já tava praticamente caindo, né? Então eu fui pra cima da minha cabeça, sacou? Me leva pra casa, porra. Eu levo, mas levanta a cabeça. E eu tentando levantar a cabeça e não conseguia. Por quê? Porque em cima da minha cabeça estava o peito dele, né? E eu estava puxando pra cima da minha cabeça. Eu não consigo me levantar a cabeça, eu tô morrendo. Morrendo, tô morrendo.